Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 18 horas e 2 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900, Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro, www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. A partir de agora, você embarca numa viagem com as pistas de dança no passado. Flash House. Agora. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. 2 horas com mixagens, produção, seleção musical, blá blá blá blá blá blá e apresentação DJ Marcandi. O programa feito pra pré-aquecer você, como eu sempre digo, né? Sábado é dia de diversão, é dia de você esticar as canelas, é dia de você procurar o que fazer pra se entreter. Então, o programa tá aqui pra te preparar pra isso, tá? A gente vai tocar muito música bacana, velhinhas, gostosinhas e mixadinhas, tá? Vamos começar o programa com Rosala, Or You Ready to Fly. Isso daí bateu lá pelos idos de 1992 ou 3, alguma coisa assim. É bacana pra caramba, era bacana pra caramba, continua sendo e continuará, tá? Na sequência, a gente vai ter aí Sabrina Johnston, Plus Staples, Pet Shop Boys, Erasure, Duran Duran W. Olha, se eu fosse você, aumentaria o volume e deixava o resto com DJ Marcandi. Vamos lá, Flash House. The unwanted colors keep flashing all up through your eyes. Ready for waiting, not knowing you're going to be by my side. Ready for warning, them blue is the color and yellow is love. That is the color of night when you're lying with me. Are you ready to fly? Can you leave the world behind? marcante.

knocking on the heaven's door. Someone else will come inside. Never hits no peace to climb. For believers, there's no fee to pay at all. But you don't have to be blind. You have to keep in mind. It's not a lot of time to rescue your being from the deep inside. Would you believe? Would you believe? Do you believe? Just say something you believe. Something you believe.

ponto de dizer que essa música aí era um dos trunfos dos DJs na época, tá? Will to Power Fading Away. Por que que eu digo isso? Olha, se a pista tivesse meio murchinha, né, e você visse ali algumas menininhas nas beiras das pistas e tal, olha, era colocar isso daí e a pista enchia de mulheres. Meninas, tá? É uma música feminina, comercial pra caramba e uma delícia, tá? Também tivemos aí Hit House com I've Been Waiting For Your Love, Yes In Depressed Population, The Only Way Is Up, Clubhouse com I'm A Man, Matt Bianco com Wap Bam Booga e Maria Montel, a dinamarquesa, com Dirari, uma música de 1988, bem à frente do seu tempo, porque ela já parece ser algo dos anos 90, né? Foi muito bem arranjada, muito bem produzida, enfim, é uma música fantástica, gostosa pra caramba. E o terceiro bloco do Flash House fica só por isso, então já sabe que vai rolar outro, né? Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Isso em rádio, serviço. Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar fita de vídeo, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade. 19 horas e 42 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Grupo holandês criado por Danske e Del Mondo. Tem uma brasileira aí no meio, tá? Só não lembro o nome dela. Benga Boys. O nome da música é La Parada de Tetas e o clipe também é bastante sugestivo nesse sentido. versão DJ Marcante Mix. Fiz lá pelos anos 2000, alguma coisa assim. Assim que a música foi lançada, eu fiz esse remix aí, espero que tenha agradado. Ainda da Buzz com Wanna Be With Me e a Real com Devotion. E mais uma produção, uma brincadeira minha aí. Brincadeira não, levei a sério, tá? DJ Marcante com Oxygène 4. É, eu falo em francês porque a música é nativa da França, né, meu? Ela é uma música do Jean-Michel Jarre. Então, eu sintetizei aí, modernizei lá naquela época, né? Modernizei pro ano 2000, se eu não me engano. E também tivemos aí, falando em Jean-Michel Jarre, também tivemos aí o Vangelis com Pulstar. Pra quem não se lembra, é o tema de um comercial de cigarro dos anos 70, se eu não me engano, do Carlton, né? E começamos o último bloco do programa de hoje com Benga Boys, La Parada de Tetas. Bom, espero que o programa tenha agradado a vocês aí. É sempre muito bom pra mim fazer. Espero que seja bom pra vocês ouvir, tá? Então, semana que vem eu tô de volta. Se Deus quiser, um grande abraço. Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Eslovênia. Montenegro. Noruega. Bósnia e Herzegovina. De todo mundo, para todo mundo. Rio Sul Rádio. 20 horas e 15 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, consertos, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já o orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática. E por que não? Sim, Informática. Rio Sul, rádio.com. Good evening, children of cultural abandon. You searched for a savior. Well, here I am. And all the best ones are dying off so quickly. While I'm still here, enjoy me while you can. Welcome to the heavy entertainment show. The charisma's non-negotiable.